os olhos sem poder voltar e viver nesse mundo que você me deu é ser muito feliz. Sei, vão dizer que isso é utopia, que é pura ilusão. Não me importa o que dizem, só quero saber como eu estou feliz. Não me diga o que não quero saber. Sem viver daquilo que eu posso ter. Dizem que fui enganado, eu estou apaixonado. Faço tudo, mas não quero te perder. Diga o que não quero saber. Sem viver naquilo que eu posso ter. Dizem que fui enganado, eu estou apaixonado. Faço tudo, mas não quero te perder. Eu encontrei você quando a estrela brilhou. Se o céu abençoou, me entrego o seu amor. Eu encontrei você quando a estrela brilhou. Se o céu abençoou, me entrego o seu amor. Sem poder voltar e viver nesse mundo que você me deu é ser muito feliz. Sei, vão dizer que isso é utopia, que é pura ilusão. Não me importa o que dizem, só quero saber como eu estou feliz. Não me diga o que não quero saber. Sem viver aquilo que eu posso ter. Dizem que fui enganado, eu estou apaixonado. Faço tudo, mas não quero te perder. Não me diga o que não quero saber. Sem viver daquilo que eu posso ter. Dizem que fui enganado, eu estou apaixonado. Faço tudo, mas não quero te perder.